Sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o quê? Sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o quê? Quero mais verão, quero mais tesão, quero mais fevereiro, quero mais amor dentro do coração. Quero praia e sol, quero namorar, quero mais alegria. Quero Rio de Janeiro nos tempos de paz, quero as meninas de Minas Gerais, eu quero a Bahia, eu sou da Bahia. Solteiro, quero mais o quê? Sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro, quero mais o quê? Quero mais verão, quero mais tesão, quero mais fevereiro, quero mais amor dentro do coração. Quero praia e sol, quero namorar, quero mais alegria. Quero Floripa e as ondas de lá, quero Noronha e as conchas do mar, eu quero a Bahia. Eu sou da Bahia, porque eu sou brasileiro. Eu sou do litoral, eu sou do mundo inteiro, eu sou do carnaval. Xanarunanana, xanarunaranhê, xanarunanana. Sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro.